Dia 1, Gênesis. Eu tenho um plano, confie em mim. E José disse a seus irmãos: Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando Deus intervir em favor de vocês. Gênesis 50, versos 24 e 25. Deus diz: Eu quero que você perceba que nunca menosprezei o quanto você poderia arruinar a sua própria vida, ou quão dolorosamente você poderia lutar e sofrer. E eu também não quero que você subestime suas falhas e suas lutas. Elas fazem parte da história que eu estou contando. Mas eu também não menosprezei a minha determinação ou habilidade de entrar na confusão que você criou, e na dor que você sente, e transformar tudo ao redor. Eu posso, e eu vou, transformar tudo em coisas boas novamente. Nunca, nunca me subestime. Eu tenho um plano muito bom. Ele está caminhando para ser concretizado, garantido. Confie em mim. Por quê? Porque eu te amo, mesmo quando você está fazendo confusão demais. Eu te amo no meio da sua dor, muito embora eu não a alivie de forma tão rápida quanto você deseja. Eu sou digno de sua confiança, não importa o que aconteça em sua vida. Eu tenho um bom plano e nada me impedirá de completá-lo. Você deve viver agora na tensão entre a angústia e a esperança. Dedique um momento para orar. Deus, é duro acreditar que tudo que dá errado em minha vida seja parte do seu bom plano. É mais difícil ainda acreditar que tudo que eu faço de errado pode de alguma forma resultar em algo bom. Deus, eu acredito um pouco. Ajude-me a acreditar mais. Em nome de Jesus, amém.